Vamos lá! Atenção, atenção, Kranzebeck! Ao top de quatro, já vai! Já vai! Esta cidade era outrora um lugar feliz e pacífico. Até que um dia, uma poderosa organização criminosa secreta tomou o poder. O perverso sindicato logo tomou o controle do governo e até das forças policiais. A cidade tornou-se uma capital da violência e do crime, onde não há segurança. Em meio ao tumulto, um grupo de jovens policiais com garra jurou limpar a cidade. Entre eles estão Adam Hunter, Axel Stone e Blaze Fielding. Eles estão dispostos a arriscar tudo, até mesmo suas vidas, nestas Ruas da Fúria. Versão brasileira, baixo frente soco. Nessa semana estamos reunidos aqui para falar sobre um dos motivos de orgulho de se possuir um mega durivo. Streets of Rage. Streets of grande jogo de bater, andar, tocar e andar e odiar. Falanges nuas. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Hilar. Quando é merda, perto de Ashma, a polícia. Com bazucas. Arrebeca, eu já digo, eu gostei de 84, sou seu pai digital. Bebs. E o Tigreon? Não importa o que aconteça, seu cano de ferro vai durar ou três porradas, ou se ele cair no chão, mandei. E é isso aí. Nessa semana nós vamos bater, andar, tocar o clima do Beat It, do Michael Jackson. Já viram como é esse pô? Esse jogo é igualzinho o clipe do Beat It, Michael Jackson? Sim, é idêntico. Foi baseado nele. Cara, um foi baseado no outro, com certeza. Foi baseado. Todos os beat'em up são baseados em Beat It, do Michael Jackson. Por isso que é beat'em up. Por isso que é beat'em up. Tudo isso muito mais depois de essa era a regra não escrita dos beat'em ups que ficou faltando no último episódio. Pior que é, né? Beat'em up. Tô inserido. Cara, não, mas falando sério, eu tava vendo de bobeira ontem o clipe do Beat It, é igualzinho Street of Rage, moleque. São gangues de bobeira tocando terror e caindo na porrada. E aí vem um arauto da paz com a sua jaqueta vermelha de protagonista e fala, cara, por que vocês estão fazendo isso, tá ligado? Vamos jogar sinuca nessa mesa que não tem búlica. Pariu. Na mesa que não tem búlica. Eu sou o Ilapso, aqui estou com o primeiro e-mail, Cravina. Aí, galera do Baixo Frente Soco, sou um mega fã de todos vocês. Eu poderia escrever um e-mail gigante ou mandar um desenho pra todos vocês, pra provar que eu realmente gosto e considero todos vocês. Circunflexo, circunflexo. Mas não mandou porra de desenho nenhum. O que eu gostaria mesmo era um cast dos ouvintes falando sobre o Baixo Frente Soco, uma homenagem dos ouvintes para o site. Se um dia tiver, pra homenagem a vocês, eu realmente quero participar. Teve, foi o último episódio do ano passado, número 164. O advento dos ouvintes, tudo. Foi gravado aí, tá? Teve sim, rolê. Para mais informações, acesse o site e mantenha-se na. Baixe o programa sempre citado para saber como ele funciona. E mantenha contato com a galera sempre lá no grupo do Facebook, facebook.com/groups/baixofrentesoco. Próximo. Cara, tô exagerado, tô rápido hoje, vai. Passa o meu aí. Eu nem te passei, pra você ver como eu tô, porra. Tô no ódio. Tá nervoso. Tô nervoso pra caralho. Passa os dois aí. Aí, Matador V. Matador V nos envia. Eu vim aqui comentar um jogo novo que tem uma. Nós somos um grupo novo da Moca. Da Moca. O nome da nossa banda era Cagadeira. Alguém conhece a gente aí? Nós somos um grupo novo, galera. Beleza, eu venho aqui comentar um jogo novo que tem uma proposta parecida com Borderlands, só que com um pouquinho de Halo. Eu sei que ódio surgiu quando eu mencionei tal palavra, talvez, mas não de nós. Destiny, dos meus criadores de Halo, veio com FPS MMO, nossa, para outro nível, com sistemas de classe com habilidades diferentes e combinando com build de seus personagens, com perks, caralho, únicos em cada equipamento, fazendo FPS com gostinho de RPG, com espécie de história coletiva e com um MMO, isso parecendo a propaganda paga. É, cara, dá muito, cara. É, no meio de uma campanha de Halo, pelo que já vi no beta do game, parece a Band decidiu aproveitar a modinha dos FPS e MMOs e juntar tudo junto. Tá indo muito bem você, amigão. Tamo junto. E com um resultado que me agradou muito. Gostaria de ver a resposta do Messi Lapso com o que achou do game. Então, teve um beta rolando aí pra PlayStation 3, 4, Xbox. Não sei se tem pra Xbox, não, porque é exclusivo pra PlayStation essa porra. É. Mas eu não joguei. Quando eu vi que era... O Tengu achou meio... É, pois é, o Tengu achou ele meio mais... Mas é porque, assim, é uma versão... É tipo um Borderlandsão, onlinezão todo, e é isso, cara. Assim, não é um... É um jogo novo, mas não tem nada de novo. Play, né? É, mas não tem nada de novo na proposta, entendeu? É um FPS de loot, como Borderlands era. E Borderlands, eu confesso que o jogo deve ser incrível pra quem gosta do tipo de jogo, mas não é pra mim. E aí, realmente, eu nunca... Não, não. É, eu não gostei de Borderlands. Eu tenho problema com FPS de modo geral, né? Acho que se o jogo fosse terceira pessoa, igual o Mass Effect, e entrasse no modo primeira pessoa só pra dar tiro, eu ia gostar pra caralho. Eu gosto pra caralho de Mass Effect, mas com é tudo primeira pessoa... Só pra mudar a perspectiva, né? Eu gosto. Mas isso é, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer nessa festinha, né? Teve uma decepção, uma meio decepção aí recente do Titanfall, porque meio que não foi, né? Acabou já, Titanfall. É, muito simples. Foi e passou. Não tinha nada que deixasse a galera presa nele. Robozinhos, você sai no robozinho e dá tiro, né? Meio que passou, né? Meio triste isso, de certa forma. Mas enfim, vamos... Febrinha e morreu. É, vamos ver o que vai acontecer na próxima festinha. Agora vamos completar o e-mail do rapaz. Finalmente, após 2 anos, ou mais, preguiça de lembrar, acompanhando o podcast... Decidi mandar um e-mail, por favor, mande mais, jovem. Valeu por acompanhar em Madruga Sem Graça e me trazer risadas. Um abraço. Complexos. O Sandy Blue, excelente personagem de One Piece, por sinal. Que é o homem invisível. É o fucking homem invisível. É o homem que chuta fogo. É, e, cara, ele é muito homem invisível. É, ninguém sabe dele, né? Não tem a foto dele certa no. É, e ele sempre aparece do nada nos lugares, assim, e ninguém percebeu que ele tava lá. O Sanji é muito bem escrito. No saudoso fórum da revista Nintendo World, eu tinha Snake. Veio por meio deste e-mail agradecer pelas diversas horas de diversão que vocês têm me proporcionado durante minha viagem diária ao trabalho. É a primeira vez que vos escrevo, pois conheci o site há pouco tempo. Graças ao meu amigo Felipe. E, cara, essa escrita do Felipe tá muito com cara de que é o Phelps, esse Felipe aqui. Porque será? Tá com muitos PHs e Ls e P's aqui. Que veio me perguntar se eu conhecia o podcast de jogos de diversão mais irado de toda essa internet. E desde então devo ter ouvido uns 40 episódios num período de 20 dias, mais ou menos. O primeiro que eu ouvi foi o 173, o episódio de mentira da E3. Fiquei mega bolado por vocês terem conseguido me enganar com as primeiras notícias falsas. Depois desse... Porra, Lordes, Acting. Despios. Um plano de Patrick Stewart. Depois desse, passei por alguns aleatórios, como os de Diablo 13 ou do Eterno Smash Bros. E, pois eram assuntos que me interessavam. E quando então resolvi ouvir desde o primeiro, eu gosto de jogos da época em que a galera ainda tinha sua inocência e acreditava que The Last Guardian poderia sair pro PS3 em 2011. Já passou um tempo assim. Enquanto ouço o encerramento do Disco Ninja Volume 3, no qual vocês fizeram uma versão totalmente heterossexual de Tell Me Why do Backstreet Boys, deixo aqui registrada a minha admiração por todos vocês, que mal conheço, mas já considero pacas. Muito obrigado. Porra, uma linda versão de Backstreet Boys. Tinha que fazer mais. Tem um vídeo. Cara, tem um vídeo que é, acho que eu vou revelar esse vídeo um dia. Ai? É que só quem paga o bico do vídeo sou eu. É, só quem paga o bico do vídeo sou eu. O Pombo, o Bode, o Nish, o Tony, sai todo mundo ileso. Então acho que eu vou. É, acho que, porra, Backstreet Boys é amor, cara, é vida. As mina pira em Backstreet Boys. É do karaokê mesmo? Não. Não é do karaokê, não. Não é do karaokê, não. Caralho, é outro? Foi aqui no Rio. Você já viu o vídeo, talvez. Eu acho que eu tô pensando aqui. É, vamos ver. Vou começar a procurar aqui pra te passar. Tá, agora é minha vez, né? Sputnik da Rússia. Voltando a enviar e-mails depois de anos. Enfim, eu estava aqui escutando as músicas de entrada iradas, do podcast mais antigos, e tive a magnífica ideia de fazer uns vídeos com essas músicas, uns remixes de cenas de jogos e tals. Posso? Não tenho intenção, com certeza, amigo, nenhuma de ganhar dinheiro com isso. Vou fazer just for fun. Já é ou já era? Porra, vai na fé, irmão. Todo o material do Baixo Frente Soco é Creative Commons. É. E é registrado sobre aquele copyleft. Assim, por favor, cara. É. Só faz e mostra pra gente primeiro. maneiro. Todo o conteúdo do Baixo Frito Soco é livre pra, pra você ouvir, até pra limpar a bunda com, se você, assim, tiver vontade. Eita, nós, hein? É... Ah, vai, vai que o cara... Enfim. É, o Harfs, sou ouvinte das antigas, mas nunca mandei e-mail porque não gosto de ficar só pagando pau e dizendo gostei muito do ótimo podcast e lalalalalihou. Afinal, os podcasts... Inclusive, o episódio de Jojo da semana foi o do Death 13, que fica lalihou! É, que é a mina que dubla o Pikachu, fica dublando ele, né? É, eu acho que é o bebê, é. Acho que ela que dubla o bebê. É a Rika Matsumoto, né? A cantora, né? Não, não, é, não, é a Brittany, é o Pikachu. Pikachu é, né? A cantora, não? Não, Rika Matsumoto. Ah, é o Ash, é verdade, tem razão. É, afinal, os podcasts são ótimos e vocês sabem disso. Resolvi mandar este e-mail porque no último pode acontecer uma pane na Ilapso Database e o querido mestre Ilapso falou Eita. Algo que precisa de uma correçãozinha. Caso vocês não se lembrem, eu sou o vegano que passou a receita de feijão pro lixo inimigo no Twitch. Ah, tô ligado, porra, o cara do feijão, do Pepe Apex. Ah, é? É, o cara vegetariano. É, sou ser vegano, chato falar da maldita soja. A soja não possui estrogênio. Ah, eu falei realmente alguma parada no sentido de soja com estrogênio. Falei, caguei regra mesmo. É, você cagou. Eu peguei uma regra. É porque eu lembro que a última vez que eu fui no cardiologista, eu fui no cardiologista a primeira vez esse ano pra pegar coisa pra atestado pra voltar a fazer academia, né? Quando eu me mudei pra cá. E aí ele falou alguma parada de, cara, cai fora de soja, porque soja pra homem pode dar merda dependendo do homem que for, já que você não é vegetariano, babá. E aí, agora ele vai me corrigir, tá? É, e aí o Rafa volta a falar. Não tem estrogênio na soja, e sim isoflavona, que são antioxidantes, e que também são chamadas de fitoestrogênio. Sufixo fito é grego e relaciona plantas, vegetação, etc. Por ser uma molécula bastante parecida com a do estrogênio animal. Existem caralhadas de estudos que não encontraram relação entre feminilização, vulgo desenvolver peitinhos, em homens adultos e outros primatas e consumo de soja. E é, realmente, tem toda... O foda de medicina é isso, cara. Você vai achar estudo das duas coisas. Mesmo os que consomem em níveis muito acima do normal. Não vou omitir informações relevantes. Alguns estudos apontam para a diminuição de capacidade sexual em roedores em dietas exclusivas de soja, mas isso não foi encontrado nos estudos com humanos e outros primatas. Não vou dizer que seja impossível alguém ter peitinhos por causa da soja, já que o que se entende, o que faz bem e o que faz mal de alimentação muda toda semana, exatamente. Só ver o caso do ovo, que um ano se descobre que faz mal e no outro que faz bem. Aí tá vendo? Mas se alguém aí tiver com intenção de virar vegano, é mais importante se preocupar com deficiências de B12 e selênio, exatamente, né, galera que é vegetar, só tá mais vegano. Complexo. É, eles geralmente tomam uma injeção uma vez por ano, a cada 2 anos, uma parada assim, de B12. A parada do selênio deve vir junto, eu não sei como é que funciona, não. Mas é porque os dois é realmente só em fonte animal mesmo, não tem outra coisa. São as únicas duas coisas, assim. Você consegue ser vegano perfeito. Eu fui durante quase um ano e, cara, não morri por causa disso, vivi bem pra caralho, parei de peidar. É muito bom, cara. Você, assim, se o cara assim não é um cara que não liga pra. Parei de peidar! Sério, cara, eu me tornei uma pessoa mais limpa, cara. A pessoa quando é vegetariana, a pessoa é limpa. Eu nem fui vegano, de fato. Eu fiquei vegano mesmo pouquíssimo tempo. Eu fiquei tomando leite, não consegui largar. É, você diminuiu carne, né? Não, eu cortei carne, parei de comer carne. Eu não comia, só comia soja e umas coisas assim. Mas lentilha também é muito bom. Mas você realmente... Porra, ficou uma pessoa limpa, cara. É porque é por causa da proteína da lentilha. Você ficou uma pessoa limpa, é bonzão, cara. Eu recomendo pra todo mundo fazer um teste, assim, de ficar sem comer carne durante um tempo, assim. Depois você pode evoluir pra ficar sem comer carne e sem comer açúcar. Cara, tu vai se sentir muito bem, tu vai se sentir tipo um monstro. Todas aquelas fotos que a galera fala do Ilapso, bomba trens, assim, fortão, não sei o que, é de quando era época, né? Tudo nessa época. É, enfim, esses estudos podem ser facilmente encontrados até mesmo no Google Academics, mas pra quem não tiver com muito saco pra procurar, no grupo Musculação Vegana, que eu linko aqui, eu acho que ele não linkou não, mas deve ser no grupo de Facebook, vamos procurar. Musculação Vegana, que eu linko aqui, existe uma grande sessão com mitos e verdades sobre dietas veganas, suplementação, ganho de massa muscular e feminilização. É perfeitamente possível você ser vegano, tá? Isso aí, eu já fui e atesto. E, Rebeca, você tá ouvindo a gente? Entra aí, Rebeca, por favor. Que tem uma coisa aqui que eu tinha guardado, mas eu vou usar. Aí, ó. Ah, olha só. Fala. Ó, presta atenção. É Francisco Fulano aqui, foda-se. Bebs, vamos juntos conquistar todos os lugares do mundo. Nossa. Todos os games, filmes, revistas, músicas e tudo mais. E tudo mais! Que você curte. Vixe. Esse é o de Jesus? Não, é. Cara. Esse seu estilo Tomorrowland de cantar, falar e se divertir. Que é um estilo Tomorrowland? Eu não sei. Deve ser rave eletrônica com LSD, cara. Deve estar te chamando de drogada. e bababá falaram se divertir com tudo me deixa eletrizado. Se você disse que não consegue fechar seus olhos e dormir, o que dirá dos meus quando penso nesses cabelos loiros, nesse olhar tão perfeito? Peraí, como é que ele sabe que eu tenho cabelos loiros e olhar perfeito? Tá no fucking grupo do Facebook, Rebeca. É, seus olhos estão no grupo já. Estar com você será como estar no mundo de Final Fantasy sem fim. Ou em Metal Gear. Ou mesmo Silent Hill, caso você queira. Metal Gear teoricamente estar no mundo onde a Guerra Fria é eterna. Né? É, Guerra Fria eterna. Com você faço tudo e viveremos tudo do medieval ao sci-fi, cyber e steampunk. Poxa. É, ele tá vários entra aqui. Hahaha, brincadeira, galera. Se bem que toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Haha. Bom, meu e-mail é esse, kaká. É, o e-mail, ele mandou o e-mail dele aqui. Se você quiser depois eu te passo. Acho que você não vai querer, não. É, com os consoles vendendo cada vez menos, PS2 vendeu 160 milhões, PS3 em 7 anos vendeu 70, babá. Wii U vendeu menos que o Wii, Xbox One, babá. É, ou seja, geração 90-10 vendendo bem mais. 90-10 nos anos 1990 a 2010. Um mercado consumidor bem menor. Não sei se a palavra certa é menor, né? Mas é diversificado. Será a vez dos smartphones, tablets, etc. e PCs? Em 2016, a Microsoft, a Nintendo e a Sony lançaram tudo para outras plataformas. Metal Gear e Final Fantasy podem ainda chegar aos PCs. Square e Kojima deixaram no ar nas E3 a chegada para nossos PCs de Metal Gear, babá. Via SNK e Sega. Via Metal Gear vai ter. É, vai ter. Via SNK acabaram e Sega. Acabaram de confirmar. Caraca, tá meio complicado. Via SNK e Sega, e será que veremos mais outras? Tekken 7 pra PC, Castlevania, Frontier pra PC, babá. É, galera, adoro bastante soco, mas passei um tempo sem assistir os podcasts, chama mais garotas pra falar. Assinado Tuxedo Mask e Kennedy Snake. É uma cara, discussão boa, é uma discussão boa, mas eu acho que no mercado não tá menor, não, ele só tá diversificado. Tem muito videogame, assim, são três opções, são três vertentes fortes, né, de consoles de mesa, fora os portáteis também, mas. Se for. Para mobile e PC. É, se servir como comparação, no Japão realmente é bem mais acentuado. A galera realmente tá indo muito mais pra móvel. Tem muito jogo que a gente nunca nem vai ver passar por aqui, por exemplo, que é muito jogo de browser e muito jogo de celular japonês de franquias que a gente conhece, tipo God of War. Tem God of War de celular. Se não me engano, só no Japão. O Breath of Fire e Final Fantasy também agora. Breath of Fire e Final Fantasy tem muito jogo pra celular. O Bravely Default tem um jogo de browser no Yahoo japonês que não vai sair fora do Japão. É um jogo de. É um RPGzinho meio de cartinha, se não me engano. Eu não lembro o nome. Nossa, mas. RPG de card game. Pior que tem tantos. É, procura, sei lá, yahoo.bravelydefault.jp, uma coisa assim. É coisa do Yahoo. E tem muita coisa assim. Então acho que o mercado japonês ele realmente dá um indício de que isso pode vir a acontecer. O outro indício muito forte é quando você vê quem convive com molecada assim de 7 a 14 anos e que não. Assim, 14 anos já menos, mas quem teve uma base de videogame menos forte, de primo mais velho, irmão mais velho, né, já é muito mais tablet do que qualquer outra coisa. E também a sua mãe. Sua mãe provavelmente tá no Facebook jogando jogos. E não é o Avengers, que nem o Daigo, deve ser Farmville, o Rei Day, essa merda de chat. Então é bizarro, assim. Minha mãe quebrou o tablet dela semana passada, ficou desesperada, pegou da minha avó, quebrou o tablet, no dia seguinte minha avó chegou. Caralho, tua mãe tem tablet? Sua avó tem tablet. Só tem tablet. No dia seguinte, minha avó chegou de viagem lá de Recife pra morar com. Passou a morar aqui com a gente com a minha mãe, no caso do Rio e aqui de novo. E aí minha mãe sequestrou o tablet da minha avó, tirou a conta do cu da minha avó, colocou a dela pra jogar Rei Day até o tablet que eu comprei novo pra ela chegar. É bizarro. Então, que vício! Cara, muito. Eu tô me sentindo o pai da minha mãe, falando assim, cara, jogue menos, tá ligado? Jogue menos. Mas é isso, Rebeca. Você tem algo a dizer pro rapaz que, enfim... Ele cantou abertamente? Cantou-lhe abertamente, é? Gente, olha, eu só tenho a dizer que, queridos fanboys, vocês moram no meu coração. Mas vocês estão acabando com a minha reputação de negão gostoso desse podcast. É justo. Você não é negão gostoso. Tô acabando. Na minha mente... Só a orinha... Não, olha só. Eu tenho na minha mente que eu sou o macho alfa desse podcast. Tá. Então não quebrem essa minha ilusão, por favor. Entendi. Rebeca, você não é o macho alfa desse podcast? Sou. Não é, cara. Sou. Você é apenas a melhor de todos e contente com isso. Tá, no mais, ó, um aviso. Ninguém é especial, tá? Tá bom? Só eu. Ó, perguntas aqui, rapidinho. André Castro, o top de perguntas tá com uma foto do Sindicato do Chope. Eu, Bode, Loop e o falecido Goku, a gente foi comer uma picanha ontem lá. E aí tem uma foto linda do Sindicato do Chope. E o André Castro perguntou, quanto tá esse jogo aí na TV? Era o jogo do Santos, foi 2-0. É. O Jean-Renaud Casual pergunta, esse mexeu foi patrocinado? Cara... Foi, cara. Bora do meu coração esse restaurante. Porra, não, nem precisa ser patrocinado. A gente gosta tanto de lá. É só ver. Toda vez que eu vou pro Rio, eu mortalmente vou lá. O Dago tá com um crédito de R$10 do restaurante. Sim, tem isso. Falando no Jean Reno, agora eu não consigo mais jogar Onimusha sem lembrar dele. Claro, pô, Onimusha 3 é ele, né, cara? Toda vez que eu jogo Onimusha 3, eu fico lembrando do Rodrigo. Ó, essa aqui é pro Daigo, que é o cara que bebe aqui. Chop claro, chop escuro ou chop suey? Eu vou ter que escolher o chop suey, ainda mais que eu tô na vontade louca de comer comida chinesa. Cara, no, na calçada seguinte ao sindicato do Chop, Daigo, tem um restaurante chinês foda, assim. Mas é bom? É, falam que é bom pra caralho. Tinha um corpo, então, não, tô pra ir. Uma hora dessa. Porra, Luiz Henrique, uma pergunta relevante. Os episódios agora do Baixo Pessoa que são mensais. Só saiu um em julho, realmente. E é provável que só tenha esse em agosto. Tá no meio de agosto, né? Existe um plano futuro para o canal do YouTube, para o podcast? Baixo Frente Pizza, Baixo Frente Soap, Baixo Frente Casa de Massagem. O Casa de Massagem ficou um pouco mais distante agora, porque eu não vou organizar isso, porque eu saí do time dos solteiros. Mas enfim, nada que não se converse entre dois adultos pra se resolver. O Baixo Frente Shop, eu tô tentando ver uma parada aqui em alguma praça do Rio, que seja uma praça dessas que tenha muito bar por perto, pra gente não ir pra um lugar específico, a gente ficar na praça. Tipo a Sans Penha? Tipo a Sans Penha, a Van Hagen, uma parada assim. É. Mas é um rolê maneiro, vou ver isso aí. Thiago Sobrinho, o que esperar desse filme do The Last of Us? Nem tava sabendo. Não, ainda tá tudo muito no começo, não tem nada que dizer ainda. Cara, a gente não tem nenhum elenco, nem diretor direito. Eu só vou ver se o John Hamm for o... Tá ligado? Maldito cachorro. Maldito cachorro. Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca. Porra, cachorro. Gordinhas ou ditadura do Saci? Eu não entendi também. Deve ser alguma piada com o outro grupo. É uma piada. É o TFS, né? Ah, tá. Eu tenho que voltar lá pra dar uma olhada. Deixa eu dar a minha opinião, então. Mulher minha tem que ter as carnes pra pegar. Sim. É o correto. É o certo. Sim, total. Aqui eu não sei se é piada interna ainda. E o doutorado? O meu tá indo. Não, essa não é não. Não é não, né? Eu tô só pós-graduação. Palatino, é festa ou é happy hour? É festa. Como é que é aquela música do Chiclete com Banana lá que eles falam o nome da banda como se fosse um Pokémon também? É festa! É! Beleza! É festa! Festa com banana! É isso aí, pronto, é festa. Não, cara, eu sei todas as músicas desta porra, porque o meu irmão é muito viciado nisso. Teu irmão é chicleteiro? O meu irmão que é você, ele é chicleteiro. Vai, eu sou. Então nós somos rivais, eu e seu irmão, porque eu sou asa de águia. Eu cresci ouvindo isso, e como Chiclete com Banana nunca mudou de música, até hoje são as mesmas, eu sei cantar. Agora acabou, né? Que o cara. Acabou, Belmar. Eu sou asa de águia, total. Teve um Baixo Frente Soco aí que a música de final foi um asa de águia. Acho que foi o último, inclusive. O Ogro pergunta: vai pedir o prato de picanha aprovada pelo Gaúcho? Cara, foi o que nós pedimos. Muito bom. O Ogro se amarrou, né? Levei o Gaúcho pra comer churrasco no Rio e ele se amarrou, meu irmão. Porra, se escatou no show. Daniel Dedê: esse filme do Warcraft vai ser uma merda? Nem tô sabendo também. É outra coisa que nem tem nada pronto ainda. É Gamescom que dá saindo essas porra? Porque eu tô por fora total, assim. Não, Warcraft já tá em produção já faz um bom tempinho. Cara, nem tava sabendo. Não tem nada. Nada. Esse é o Ilapso Database que todos conhecem. O Guardiões da Galáxia, vale a pena assistir? Vale. Eu ainda não vi. A Rebeca viu também, acho que vale. Acho que vale a pena, cara. Mas, assim, mais do que o filme, e eu te falo com toda clareza, mais do que o filme, a trilha sonora que eles separaram pro filme, fantástico. Muito boa. Os anos 70 lá, né? Primeiro lugar. Só funkinho rock. Porra. Lindo, lindo, beautiful. Eu vi. Tem Stevie Wonder. Ali é. Só isso já vai. Jean Reno, na onda dos amigos, qual filme tem mais potencial de ser uma merda? Uncharted, The Last of Us ou Warcraft? Pra mim é Uncharted, hein? Pra mim é Uncharted, é verdade. É muito fácil fazer merda com Uncharted. É. Muito fácil. Na verdade, é porque o problema do Uncharted é que a gente já sabe que o Drake... Tá confirmado que vai ser o Mark? Ou não? Ou mudar? Não, ainda não. É, cara, se for ele vai dar merda, cara. Enfim. Tá, o Robin mesmo. Se tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo, é considerado estupro, ou sou um mero inocente? Chang. Chang! Rebeca. Cada caso é caso. Eu quero cada que você responda. Peraí que eu não entendi como é que é. Se tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo, é considerado estupro, ou sou um mero inocente? Chang. Você é um mero inocente? Chang. É um mero inocente, Chang, né? Não depende. Temos aí relatos de que o compadre Washington era um cara meio bruto. Era um cara bruto? Entendi. Não, mas a brutalidade, se bem aplicada, pode ser bem-vinda. Sim. Sim, mas naquele caso ele era meio errado. Entendi. É, tá, é justo. O Oscar Cariri deu trabalho, mas assinei o Crunchyroll, voltando a assistir animes, reticências, valeu pela dica, desculpa a propaganda. Pelo contrário, obrigado. Pelo contrário. Obrigado. Recomendo alguma coisa? Não tem 500 episódios. Ashita no Joe. Ashita no Joe é pequeno e você não precisa ver a primeira parte, porque não tem lá no Crunchyroll pra entender. Ainda. Termerromé. O perdão, Rebeca? Termerromé. Não, esse é mangá, né? Termerromé é mangá. Não, tem anime também. Tem anime, eu só não sei se Crunchyroll tem. É, enfim. É, eu tô tentando lembrar aqui. Eu sou um péssimo funcionário nesse sentido, porque eu não sei. É, o Termas Romanas, pronto. Termas Romanas. Eu tenho que ter um mangá, com certeza. Termaeromae. É, no Crunchyroll, um que a galera gosta muito é o Kill la Kill. A galera. É. A mulher gosta muito de Kill la Kill. Apesar de a garota andar pelada o episódio quase inteiro, mas. É, shonen. Porque tem. É sobre o quê? Sobre o quê? É porque tem todo um rolê. É uma escola de matança com robôs. Mas assim, tem todo um rolê de que a garota ela só consegue desenvolver o máximo dela se ela estiver bem com o corpo dela, entendeu? Então assim, enquanto ela tá, eu tô gorda, ela, cara, assim, não vai conseguir a tua força nunca direito. É tipo o gladiador da Marvel, se ele acha que pode, ele pode. É, exatamente. E o Léo Sanches, penúltima pergunta, quando você está caminhando pela rua e uma menina de seios fartos olha pra você e vocês ficam se encarando de forma sexual por alguns segundos, isso é um sinal de que o dia do seu bar mitzvah está próximo? Era interna com o mas eu diria. Ó, eu acho que é só tipo, você está virando um hominho. É isso que o bar mitzvah significa. Muito bem. Olha só, se você. Ó, eu acredito nessa seguinte hipótese, tá? Você começou a olhar pra garota. Tem um certo período de tempo em que você tá olhando pra ela, em que você não tá sendo um filho da puta cuzão. Você tá só vendo uma mulher bonita na rua, ninguém pode ser culpado por isso, tá? Aí você tá olhando pra mulher na rua, beleza. Aí chega uma hora que começa a ficar esquisito. Você tem que parar. E você tem que descobrir com o tempo qual é esse tempo. Beleza, pra mim é tipo 4 segundos. Mas assim, se você olhar pra ela e ela te olhar de volta, mantém o olhar por tipo 3 segundos. Continua olhando. Se ela continuar olhando e não desviar o olhar, cara, ou ela tá te odiando profundamente, ou ela estaria aberta a conversar com você. Conversar no sentido, pode chegar, entendeu? Pode puxar papo. Isso é... Tem que ver o que que é, né? É, isso é a percepção que eu tenho de, sei lá, 13 anos nesse jogo da vida aí. Mas enfim, claro, a parada é, enfim, tem gente que tem coragem de fazer isso, tem gente que não tem. É muito difícil você não ser tímido em certas situações. Eu entendo que é complicado, pra maioria das pessoas, inclusive. É. E o Phelps é sindicato bonzão, não tenho perguntas. É o cara, é um nobre, né? É o cara que manja dos patrões. Simplesão, conhece. É, simplesão. E é isso, né? Acessem o baixofeitosoco.com, podem comentar lá nos nossos episódios. Realmente, só lançamos um episódio em julho. E como a gente estava quinzenal, entre aspas, né? E hoje é 15 de agosto. Se dia 29 nós estivermos aí, é porque, de novo, agosto tem um episódio. E no final é isso. Estamos em agosto, o mês que até agora já teve, então, 20 e quase 30 semanas. E lançamos 12 episódios. Esse é o Baixo Fim do Soco 2014. Mais ou menos. Parabéns aos envolvidos. E acesse o grupo do Facebook, facebook.com/groups/baixofrentesoco. Nossa fanpage, facebook.com/baixofrentesoco. E vamos fazer um tweetzinho aí do Silent Hills em breve pra Rebeca. Eu queria fazer um Rebeca Plays Silent Hills, sacou? Fazer alguma parada de mapear o meu controle do PS4 pra ela acessar de casa, ia ser maneiro. Ah, pode crer. Tipo, por favor. Sabe, Twitch plays Pokémon, só que Rebeca plays Silent Hills, ia ser. Mas é isso, senhores, até... Fora isso, ainda pode ter um Twitch aí, mais ou menos, que o Vado vai jogar Zelda Musou e eu estarei com ele. É, cara, vamos pedir pro Vado fazer isso, assim, é foda porque Vado. O Vado tá no Japão, o Vado tá no Japão, né, é Vado. Enfim, é o que você quiser. É o Japa. Vando. Ele, o Vando. Vando Lindo. Vando ele, Lindo. Ele, já usou esse nick. Já usou. Pô, foi o que apelidei, Vando Lindo. É. O Vado tá no Japão, então são 12 horas de diferença. É foda. Ele, pra fazer streaming lá, vai estar de manhã pra gente. Ou de madrugada pra gente. É, ele vai fazer mais ou menos de noite, assim. É. Umas 10 da manhã ele pode jogar, dependendo do sábado. 10 da manhã dele, né? É verdade. 10 da manhã dele. É, porque ele não tá mais trabalhando no fim de semana, né? Uhum. Nada como virar pai de família e parar de trabalhar numa fábrica. É. Simplesmente. Porra, parabéns, Vado. Vai jogar Zelda Musou aí, primeira mão. Ele jogou Wonderful 101 uma época antes de sair nos Estados Unidos, foi maneiro também. E é isso aí, Vado é o cara, porra, Vado é o nosso cara que tá sempre no futuro, cara. Ele tá um passo à frente sempre. Sim. É isso aí. Eternamente. Beijos e até o próximo episódio. Saia ele quando sair. Tá gravado já, pelo menos. É, já tá gravado. É. Por isso vocês fiquem tranquilos. É, com a mesma galera que participou dessa semana, então um beijo. Beijo. Até mais pra sair essas putas. É. We'll be right back. diversão na veia. Falando de 1901 ano aí que eu não lembro. 1991. Sei que o Hakyu Jiu época de ouro dos 16-bit, 16 bits da galera. Grande embate na época, nego discutindo até hoje no grupo Brasil de Soco, Mega Drive, Super Nintendo e tal. Super Nintendo tinha o grande jogo dele de porradinha que a gente conhecia, que era o Final Fight, mas o Mega Drive não deixou quieto e fez um jogo do caralho pra competir com essa porra, né? Entrando no mercado de beat'em up, chutando voadora. Não, feio. Foi feio. Final Fight não tinha como. Na verdade, a SEGA criou o Streets of Rage especificamente pra competir com o Final Fight, porque a Nintendo ia lançar o Nintendo e ela, se não me engano, ela fez um acordo de exclusividade com a Capcom, né? E ia fazer o port do Final Fight pro Super Nintendo. E aí a SEGA falou: porra, não posso deixar isso acontecer. Cara, mas convenhamos que era um port cocôzento de Final Fight. Era bem ruimzinho, né, cara? Não tinha nem a opção de dois jogadores, se eu não me engano. Não. Nem online tinha. Mó merda, cara. Nem copy online, cara. Que bosta. Tinha nem troféu, ativo. É. E Final Fight, só um adendo, né? Aquilo que a gente sempre fala, Final Fight foi o jogo que inventou o DLC, né? Então, é verdade. Foi o primeiro DLC que eles fizeram, quando fizeram Final Fight Guy. Foi ali que tudo começou. Essas porra de Ultra, Hiper, não sei o que, Street Fighter. Começou foi ali ou foi no Street Fighter 2 que vinha com mais quatro bonecos pro meu pai que quis comprar? O Final Fight foi antes disso, se não me engano. Final Fight foi antes. Cidade falou, né? Primeiro DLC, cara. Uma safadeza, uma coisa de filho da puta. Ah, Capcom. Você vai ver. Não, vocês vão ver. Eu já vou dizendo aqui agora que uma hora dessa vai sair um de Final Fight também. Pra continuar ali aquele equilíbrio bom, aquele Feng Shui. Aí a gente volta a falar disso lá, beleza? Vou te falar que eu sou um cara que gosta muito de Final Fight, mas Streets of Rage marcou foda a época dos beat'em ups. Chutou o balde quem não tinha o Mega Drive e fez: chora, baby, chora, neném. A parada foi tão foda que, pra mim, o estilo de jogo na época não tinha um nome, né? As pessoas não chamavam de beat'em up na época. Tipo Streets of Rage. Tipo Streets of Rage, tipo exatamente. Streets of Rage, verdade. Toda vez que a gente... Eu já me referi a Final Fight como um jogo tipo Streets of Rage. Chupa essa, fanboy. Chupa essa. Não, inclusive a própria franquia Final Fight depois pegou elementos de Streets of Rage. Sim. Foi atrás, ficou feio. E eu vou te falar que Final Fight, por mais que Final Fight more nos nossos corações, Final Fight seja um jogo muito divertido, Final Fight é um jogo bom, mas eu acho que ele perde pra Streets of Rage em todos os aspectos que a gente pode pontuar. E um jogo. Sabe aqueles aspectos que vinham na revista? Jogabilidade, trilha sonora, gráficos... Foda-se. Até em foda-se ele me perdia, cara. Gráficos, som, jogabilidade e tinha que ser o placar da mãozinha. Que a mãozinha com as cinco dedos era o animal. Não, tinha umas revistas alternativas que mandavam, tipo, radicalidade. Radicalidade, é. Nossa. Acho que o Final Fight, ele se sustenta mais nos nossos corações pelo... protagonista, né? O Mike Hager. Todo ano de eleição eu pergunto se o Hagar vai vir concorrer a alguma coisa aqui no Brasil. Se não tivesse ele, acho que a gente nem lembraria mais de Final Fight. Não, seria agora, pelo... cara, pelo menos, você pode falar que tinha o Hagar, mas Streets of Rage foi o primeiro jogo de beat'em up que criou o clássico. O protagonista, lourinho alemão boladão, o negão da zoeira e a mulherzinha do funk lá, que é ágil e bate fraco, tá ligado? É. Essa parada de... essa categorização de beat'em up, né? O Axel é só um redesenho do Cold, é um maluco de camisa da Ering branca e louro, tá ligado? Uhum. Com calça... A diferença do Axel é que no primeiro ele não tem manga, né? É, o Axel começa sem manga. A única diferença é essa, assim. Os personagens igual. Rigorosamente igual. É o famoso homem branco classe média americano, tá ligado? Heterossexual, provavelmente. Caucasiano. Mas essa dinâmica de ter o maluco mais lento, a pessoa que corre pra caralho e o boneco balanceado, o primeiro, eu não sei se o Final Fight Guy saiu antes ou depois do Streets of Rage, eu realmente não sei, mas se não tivesse saído o Final Fight Guy antes do Streets of Rage, quem inventou essa porra foi o Streets of Rage 1. Exatamente, mas com uma pequena crítica, né? Todo mundo sabe que um jogo de beat'em up das antigas, você caga pra velocidade, né, cara? A sua parada é andar, você pode andar que nem um tanque de guerra, moleque. Tum, tum, tum. É o próprio Hagar. O Hagar é top tier de todos os Final Fight, né? Exato. Se ele agora, dá um... o... o... Como é que chama o filho da puta? O Adam? Negão? Ele é lerdo que dói. Se você tem que enfrentar um chefão mais... Um chefão mais rápido, tipo o Fred Krueger da segunda fase, e ele é um cu pra jogar. Porque a parada é se bater forte, né, cara? O Lan, nesse jogo, ele deixava bem claro no Streets of Rage, cada três atributos que os personagens tinham, e cada um deles tinha um atributo que ele era inferior aos outros. Essa foi a distribuição entre os três personagens, né? A gente tinha Power, Jump e Speed. Jump. É o A, a B. Jump. Jump. É o pulo do action é uma bosta. Maluco, vou escolher esse boneco aqui que o pulo é maneiro. Na verdade, o pulo nessa... Pulo é uma cagação de regra do caralho. O pulo é só pro Axel ter uma coisa menor que os outros, sacou? Pois porque é. De verdade, foda-se. O pulo dele realmente é realmente... A voadora dele é ruim. É uma joelhada, né? A melhor do pulo é a Blaze mesmo. É, porque o dela é alto pra caramba. Você pula com projétil, se você precisar. Aí você tem cada um que tem uma coisa que é inferior aos outros, né? Tipo, o Axel, ele é pior na velocidade. O Axel, ele é pior no pulo. E a Blaze é pior na força. Tu não sabe que, o que vale a força. Apesar de que isso aí tem controvérsias, porque aquele final de especial da final de combinho da Blaze dá dano pra caralho. Então, tá. Que ela dá. Não, é interessante que o Streets of Rage, ele já entrou com essa coisa de balancear a dificuldade e pra ser acessível, né? Porque aí você tem a Blaze, que é a mais ágil, mais fraca, mais ágil pra galera que é iniciante. Apesar que é meio foda-se isso, né? Tipo, logo a mulher vai ser a personagem mais acessível, mas tudo bem. Aí você qual o problema? Eu entendi. Qual é o... Porque a maioria da galera não vai querer jogar com ela, né? Bom, enfim. Faz sentido. Faz sentido que a mulher é mais magrinha, né? Mais baixa, tudo bem. Faz sentido. Também não é tão foda-se. Então aí você tem ela que é pra... Vamos dizer, seria o Easy, entre aspas. Eu ia falar o Cold. O Axel, que é o médio, e o Adam, que é pra um jogador mais experiente, que já sabe jogar com precisão, né? Porque se você não souber ter precisão, você não consegue jogar com o Adam. Ele exige muito, justamente pra ele ser lento, pesado. E aí, eu queria perguntar isso pra vocês. Vamos primeiro fazer uma introdução e daqui a pouco a gente entra nesse tempo, então, da jogabilidade e da dificuldade do jogo. Vamos pegar os nossos ouvintes aqui que estão ouvindo essa porra e falam: caralho, nunca ouvi falar em Street of Rage, nunca joguei Street of Rage, tenho 7 anos de idade. Então, beleza. 7 anos tá perdoado. Ou 25. Tá tranquilo, pode ser. Então, Daigo, por favor, faça uma introdução sobre o que é Streets of Rage. Streets of Rage nada mais é do que um belíssimo jogo de porrada, criado ali em 91, criado por um dos times de criação dele, se eu não me engano, acho que é o do mesmo time de Sonic e Shinobi, galera ali. Galera do Shinobi. Galera do Shinobi ali, o AM7, que foi criado para contra-atacar jogos de porradinha que nasciam na época ali, como Double Dragon, já era o pai de todo mundo, Battle e Final Fight. Battletoads veio depois, mas tudo bem. Conta ali a história de três ex-oficiais de polícia que revoltaram-se contra o sistema corrupto, largaram seus distintivos na lama e foram fazer justiça com as próprias mãos, um cano ali, um taco de beisebol, uns saleiros ali. Uma garrafa quebrada. Melhor roteiro de filme anos 80 ever. Três policiais desistem do sistema corrupto e vão fazer justiça com as próprias mãos. Aí os vilões são o sindicato. Outro nome facílimo ali. Caralho, do Chope. Então, liderado. Muito bom, restaurante. Excelente restaurante. Excelente restaurante. Os policiais vão quebrar o sindicato. Minha picanha veio mal passada. Eu pedi ao ponto. E agora quem vai ficar mal passada é a sua cara. Que beleza. Aí, o que que rola? Eles vão enfrentar esse sindicato dominado pelo... Não, comandado pelo terrível Mr. X, que é outro nome bem foda. Que já é agora um vilão de cartoons, tá ligado? O Senhor X. Cara, não, mas tá bonito, isso também, né? Se encaixa perfeitamente no roteiro de Victor 80, cara. Sim. Ah, claro, óbvio. Teve um inimigo do Wolverine chamado Mr. X depois, uma época também. Tinha, o cara pata lutador. Era lutador de artes marciais. Tinha o Mr. X, não tinha? Tinha, o Abiorma. Que é aquele parrudão do sobretudo militar. Não, só isso. Não só isso, como também temos o apoio, o personagem que nunca terá um nome, infelizmente, que é o Tira. O apoio, o cara que vem com a bazuca. É o Jimmy. Seu coleguinha, o Jimmy. Lacerda. Agora o nome dele é Jimmy. Chamo lá, Jimmy Lacerda. Cara, eu acho isso Lacerda. Genial. Sargento da PM. Em determinado jogo você pode chamar, é tipo especial. Tá ligado? Golden Axe. Qualquer ponto do jogo que não seja a última fase, você pode uma vez por vida. Ou uma vez por nível. É, vamos pensar no Golden Axe. Golden Axe tem aqueles especiais, né? Que pega a tela toda, magia, etc. Aí também tem isso aqui. Eu acho muito curioso que o cara, o especial dele, ele chamar alguém da polícia, sendo que ele saiu da polícia. Mas beleza, tranquilo. Contatos, chamou um cara, é um cara que picou, tá ligado? Contatos, cara. Ah, não, mas é aquele brother. É o parceiro dele. Não, mas isso... Ele te devendo um favor, entendeu? Aí você chama na hora do AP. Tá certo. Isso eu até entendo, até consigo. Agora, o PM sacar uma bazuca... Cara, você não sabe como é que era Nova York nos anos 80, tá ligado? Porra. Não, ali deve ser Los Angeles, né, cara? Era muito bom isso. Porra. Peraí, essa cidade não tem nome também. É, cidade, é uma grande megalópole do século XX. Nova York não é com certeza porque tem muita praia, assim. Tem sempre cenário de praia. Deve ser Los Angeles mesmo. Mas é interessante, eu lembro que eu ficava imaginando isso, sabe? Eu ficava, nossa, que massa, imagina você assobia, e aí veio o seu amigo e pá! Joga. Eu assobio pro meu cachorro, cara, eu assobio pra um tira. Já pensou? Mas esse tira, ele tem um detalhe, ele é meio que um easter egg, porque tem um jogo da SEGA que chama E-SWAT. Que tem um personagem que é o policial com esse carro. Com esse carro, né? É, de fato parece. Agora, não sei se na época isso já era easter egg ou se era só, tipo, vamos reaproveitar a porra do Sprite. Não, de fato. Não, com certeza deve ser reaproveitar, você não se engane. É. Mas acabou ficando meio que um easter egg acidental. Isso, vira um easter egg cultural depois. Isso, exatamente. Mas era muito bom isso, cara. E o legal é que o foguete, né, que ele lançava, ele não caía, tipo, em cima de um personagem todo. Ele fazia um círculo de fogo em volta da galera. Exato, tipo, cara. Era muito Golden Axe esse momento, cara. Era muito Golden Axe. E os inimigos, os thugs, eles ficam perdidos quando o foguinho vem. O foguinho vem, eles ficam olhando um pro lado pro outro. Fudeu. Eu podia correr, mas vou ficar aqui parado e vou tomar um fogo na cara. Fudeu. A tela acabou, não consigo correr daqui. Aliás, é fato notável. Só o primeiro jogador tem o foguete. Se o segundo chamar, o cara vem com a Vulcan. Uma Vulcan de ondo. Imensa. A Cosmic Vulcan dos Chains? É, parece. Pior que parece a Rolling Vulcan mesmo. É grande pra caralho. Caralho. Não, mas isso que eu também não entendi. O míssil não chega a cair. Cara, é um míssil. Vamos repensar aqui o que a gente tá falando. Um carro da PM, conversível, abre ali o teto, sai um maluco com um lança-míssil, a bazuca, e sai um míssil. Mas é verdade, cara. Ele joga, o míssil explode pensar. No ar e cai uma chuva de fogo na galera. Ele manda um napalm. Caralho, tá ficando pior ainda. É bem isso. Eu acho válido, cara. O cara tá agindo clandestinamente ali. Ele não era pra estar fazendo aquilo, era pra estar fazendo um trabalho de ronda dele. Cara, ele pegou a arma secreta que tava escondida isso. Lá no almoxarifado da delegacia. Almoxarifado. Olha, cara. O patrão escolheu as ideias, tá ligado? Aquele cofre que ninguém nunca podia abrir. Fala, você não pode abrir o cofre do terceiro andar do almoxarifado, por quê? Você apenas não pode abrir. Não faça perguntas. Pois é, ele roubou a chave e foi lá e tudo. Lança míssil na pau e voado. Tipo isso. Cara, é tão que você quebrou. Rebeca, você não passou por isso, porque você é uma indivídua do sexo feminino, mas os indivíduos do sexo masculino têm que fazer, prestar o seu serviço militar, né? E tem que ir lá preencher uma provinha isso. Lá. O que você quer fazer quando você tá no exército? Aí tem umas opções. Descascar batata? Lançar mísseis? Cara, é muito engraçado porque você vai marcar a opção do que você quer fazer e tem um desenho, tipo o bonequinho do Fallout, tá ligado? Fazendo isso. Ah, é isso aí, cara. É muito engraçado. E, tipo, você prefere, é sempre várias perguntas assim, o que, que você prefere fazer, né? E você tem que escolher entre duas imagens do bonequinho. Não, você prefere, você, vírgula, seu retardado. O que, que você prefere? Aí, tá lá. Você criança de 5 anos, o que prefere, tá ligado? Operar computadores ou disparar lança-mísseis? Eu quero os dois, tá ligado? Por que eu não posso fazer os dois, assim? É o meu alistamento, não o seu. Isso é sério? Você prefere descascar batata ou pilotar tanque? Parece um maluco pilotando um tanque amarradão. Sabe, você viu o exército? O que você fez, cara? Você pilotou tanque? Como você mexeu com computadores? Imagina o cara que sai do exército, né? E fala, pô, e aí? Não, descasquei batata pra caralho. Foi maneiro, experiência de vida, cara. O cara que fez esse jogo ou que entrou pra polícia tava muito assim, caralho, eu quero lançar mísseis. Porra. Eu quero lançar mísseis demais. Streets of Rage foi um jogo marcante, como a gente já disse, um dos melhores beat'em up, se não o melhor beat'em up que já existiu, pelo menos o primeiro, o Streets of Rage. E eu queria que, Rebeca, você falasse um pouquinho da nossa jogabilidade do Streets of Rage, da dificuldade e o que faz dele ser tão nice. Nos anos 80, 90, barra 90, né, nos Estados Unidos, uma grande questão social que rolava lá era a violência urbana. Não, nos anos 80, nos Estados Unidos, todo mundo sabe que Los Angeles era a terra de ninguém. Só tinha gangue, Nova porrada. Los Angeles e Nova York, mas especialmente Nova York, era a colônia de férias do capeta. Se você fosse uma pessoa que morou lá e nunca foi assaltado, no mínimo assaltado, você era um extremo surtudo. Era gangue, então, máfia. Então era brother da bandidagem. Ou brother da bandidagem. É, não, era gangue, máfia, sindicato do crime, corrupção, tava o caos lá. Sindicato do chope. Total, porra, Copacabana, Leme, Tijuca e Meyer. Então aí, o que que tava rolando? Nessa época, tava com esse contexto social, tava tendo meio que uma retroalimentação cultural, ó que bonito, entre os Estados Unidos e o Japão. Porque os Estados Unidos faziam filmes sobre aquilo, os japoneses viam aquilo e falavam, nossa, que foda, guerra de gangue, eba. Os japoneses sempre fanboys dos americanos, né, como a gente sabe, aí eles viam aqueles filmes de porrada nos Estados Unidos e achavam o máximo. Aí esses filmes influenciavam os japoneses, que por sua vez faziam jogos que voltavam e influenciavam os americanos. Então tava uma mega influência da porradaria entre o Japão e os Estados Unidos. É foda esse rolê, né, cara, de japonês e americano. Sempre dessa merda aí de, tipo, um faz a sua própria visão do que o outro vive, tá ligado? E aí o outro vê aquela visão do outro, do que ele tá vivendo e fala, caralho, tipo, ele sabe melhor do que eu, do que tá falando. O pior é que é direto isso, tipo, jogo. Caralho, os japoneses fizeram desenhos baseados no Disney. E falei, caralho, os desenhos que eles fizeram baseados no Disney são, tipo, muito melhores que o Disney. Eu vou fazer desenhos baseados nos desenhos que eles fazem baseados no Disney, tá ligado? Do Disney. Não, e o legal é que eu acho que também estava ocorrendo nos Estados Unidos na época um redescobrimento, vamos dizer assim, das artes marciais, né? Porque nos anos 60 e 70 tinha tido a cultura do Kung Fu por causa do Bruce Lee, etc. Aí depois tinha dado. Ah, não, não. Desculpa. Bruce fucking Lee. Bruce motherfucking Lee. Primo de Ken Lee. Motherfucker. Ken Lee! Do Dibu Dibu Doubt You! Então, aí nos anos 60 e 70 tinha o Kung Fu fazendo sucesso nos Estados Unidos, aí depois a poeira baixou um pouquinho, e nos anos 80 e 90 os Estados Unidos descobriram ou redescobriram outras artes marciais, como o karatê, o kickboxing, né, que é o Muay Thai, o judô, etc. E aí então teve esse redescobrimento da cultura de artes marciais. Inclusive foram esses filmes, esses jogos da época que eu acho que sedimentaram, vamos dizer assim, a cultura de artes marciais no Ocidente, né? Finalmente. Isso e o Van Damme com o Grande Dragão Branco, que porra. Não, mas é só ver os milhões de filmes de kickboxing do Van Damme depois. Não, eu acho que uma coisa também que influenciou pra... Porque eles poderiam, vamos dizer, ter resgatado o Kung Fu, né? Mas eu acho que o que influenciou pra essas outras lutas terem feito sucesso nessa época é porque elas eram mais acessíveis, né? Tipo, como tinha essa coisa cultural na época de vamos combater a violência urbana, meu Deus, está o caos, era mais interessante uma história de uma pessoa comum aprendendo uma arte marcial e fazendo justiça com as próprias mãos. Só que como Kung Fu retroceder nunca, render-se jamais. Pois é, e como Kung Fu é uma arte marcial mais complexa, a galera demora 500 mil anos pra virar mestre, talvez essas outras lutas que são mais fáceis de aprender e de virar mestre ficaram mais acessíveis por isso. Eu imagino que seja isso. Não, com certeza. E esse clima, quando você faz aqueles estudos de ressurgimento de herói, né? Quando o clima tá um clima meio pra baixo de um país ou numa época, assim, você tem esse conceito do herói, a pessoa que surge numa oportunidade pra salvar. Tipo, aqui no Brasil a gente passou por aquele movimento de negro tentar transformar índio em herói, o caralho, lembra essa porra do Guarani. Aí depois, hoje em dia, tem estúdios também que falam, ah não, aí com a época da marginalização, o negro transformou o Bop em herói com o filme do Tropa de Elite e tal. Na época, cara, o herói que a gente tinha pros nossos filmes eram as pessoas que estavam insatisfeitas e iam fazer justiça, meu irmão, iam salvar o dia. Ex-policiais, ex-postores, pessoas da justiça. Pelo jeito que você falou, agora o Juvenal Antena é herói, então. Antônio Fagundes com sua bazuca. sentido não ter. Se tem bazuca, cara, ou é herói ou é um vilão muito foda. Mas enfim, nossa, eu lembrei, você vê, até um adolescente era herói na época, o Daniel San. 13 que? Anos. Exato. Daniel LaRusso. O herói cliente do colégio, tá ligado? Que é uma puta referência de anime, tá ligado? Moleque adolescente, fala, cara, eu sou um herói, eu vou salvar essa galera. A galera tava tão desiludida com a corrupção na polícia, no governo e tal, tipo, até um adolescente virou herói. Enfrentando as desavenças sociais dos riquinhos contra os pobres. É, aliás, eu preciso dar só deixar um adendo aqui, que eu sempre tenho que falar, que o meu primeiro crush adolescente na época foi o Sasha Mitchell, porque ele era o protagonista do Kickboxer 2. Sasha Mitchell? Ah, o cara do Kickboxer 2. Depois que saiu mandando entre esse cara. Foi, ele faz o irmão dele, o David Sloan. E eu era muito louca nesse cara na época. Foi a minha primeira crush adolescente, antes das boy bands. Backstreet Boys e afins. Das boy bands, vamos esse, notar. Esse fera aí podia fazer o papel de um protagonista de jogo de beat'em up, cara. Completamente. O cara louro, assim, cabelo, aquele cabelo. Cara. É, aquele cabelo. Assim, hoje em dia já tá com 50 anos, né? Então, não sei como é que ele tá. Pô, mas metade dessa galera dá pra fazer Van Damme. Exatamente. Do Flandre podia ser protagonista. O Flandre é um gênio. O Flandre é um mestre, amigo. Porra. Literalmente. Agora podemos entrar na parte das fúrias das ruas. Ruas de fúria. Ruas do ranço. Raiva. Do ranço. Os falanges ruas, os punhos de ferro da vingança. Ruas de ódio. Karinoteken. Beia Nakuru. Eu acho que nesse contexto que a Rebeca tá falando, Streets of Rage foi uma ideia genial. Foi muito propício pra época. E proporcionou um jogo em que o clima era exatamente esse. Era uma cidade completamente tomada pela zoeira, cara. Era um lugar que, cara, além de ter tias sadomasoquistas que andam por aí batendo na galera na rua, dando chicotada na bunda da galera. Caralho, é isso que eu paro pra pensar. Cara, imagina se tocar zoeira na cidade, virar o terror, vão ter, tipo, mulheres sadomasoquistas andando por aí de bobeira, chicoteando a galera. Pode crer. De bobeira. Que graça. O mestre do sindicato do show vai mandar, vai falar, olha só, vai chicotear geral e não volta aqui enquanto você não fizer umas putarias. Caralho, Copacabana de noite, cara. Tá. Tu não tá ligado nas paradas que acontecem por aqui. Pô, da janela do pivô. Porra, de vez em quando eu ando na rua, eu falei, cara, posso ter que ativar o modo Streets of Rage a qualquer momento, tá ligado? Você tem que assobiar e chamar. Eu fiquei amigo dos caras com a viatura na rua aqui na esquina, eu falei, cara, posso precisar desses caras um dia, tá ligado? Chegou uma abordagem aqui. Oi, tudo bem? Meu nome é Carlos Pivoto, meu nome e tal. Algum de vocês tem uma bazuca? Não, Sargento Santana e Cabo Genival, eu posso contar com os senhores um dia, se eu precisar, tá ligado? Calçadão off-rage. Caralho, é bizarro a parada, cara. Caralho, calçadão de Copacabana off-rage. Que calçadão foda. É a sexta fase do Street 2, cara. É, porra, tá ligado? Parades of Rage é a sexta fase do Streets of Rage 2, cara, que era a praia. Uma das últimas do Final Fight 1 também na praia. Copacabana total parada, maluco. Tem área, a sexta fase. Tem arrastão na praia, na areia, assim, e você tenta encarar o arrastão na porrada, isso aí é isso. Ia ser um rolê maneiro. Rio de Janeiro nos 90, total, cara. Mas então, Streets of Rage tinha a jogabilidade clássica de beat'em up. Pra quem não conhece a porra da jogabilidade clássica de beat'em up, vai ouvir o nosso episódio sobre beat'em up. Depois escutar o nosso episódio sobre o que aconteceu com os beat'em ups. Se mesmo assim você não entender, cara, some daqui. Se fuder. É, não é pra você. Você não é do ramo. Mas o lance é andar e bater, andar e bater. Você escolhe um dos três personagens, um negão, um lourão e uma mulherzona. E sai andando pra frente, cara. Pra direita, né? Anda porrada. Anda um pouquinho, aparecem três caras, a mulher do chicote, o cara grande e o maluco da faqueia. Aí você vai lá, soco, soco, chute. O cara cai no chão e morre. Aí sai no outro, soco, soco, chute. O cara morre. Continua. Eu acho que eu resumi muito bem o que é beat'em up. A gente não precisava ter feito um programa disso aí, cara. Podia ter feito hoje, Mas a gente tava começando ainda, tinha que fazer um programa daquele tipo. É verdade. Foi um bom programa. Provavelmente tinha mesmo. Foi um bom programa, é verdade. Mas uma característica muito interessante de Streets of Rage é que eu acho que eles que começaram com essa... Ah, não. Foi Final Fight ou foi Streets of Rage gente começou com essa bagunça de frango no lixo. Talvez antes até. Talvez algum. Double Dragon é antes disso. Renegade. Double Dragon tem. Double Dragon é pra tu pegar cano e sair metendo. Agora, quebrar um lixo e achar um. Cara, cano. Provavelmente tem. Mas assim, é tão Rio de Janeiro essa porra, porque eu agora tô desenvolvendo um sistema pro Procon e a fiscal tava me mostrando lá um restaurante que foi multado. E quando ela mostrou a foto da apreensão que eles fizeram, eu e os outros dois moleques que estávamos lá dos desenvolvedores, a gente começou a rir, tá ligado? E a gente teve que explicar pra ela que a foto, ela pegou a foto e mostrou pra gente: ó, olha aqui porque foi multado, ó. Tinha um frango esperando no chão pra ser cozinhado. A gente riu pra caralho, né? Que cara, isso? Qual é o problema com isso, tá ligado? Enche a live inteira essa porra, inclusive. Os melhores frangos são esses, cara. Caraca, imagina a fiscalização. Não, a gente foi tirar o lixo do lugar e dentro do lixo tinha um frango inteiro, cozido, pra comer. Ué, vocês aprenderam esse frango? É. Não, vocês restauraram sua life, né, cara? Restauraram life, tá ligado? Cara, eu queria saber quem é que teve a ideia de botar especificamente um frango, né? Podia ser qualquer outra comida, tipo um pacotinho de chips. Não, mas aí depende. No Cadillac, por exemplo, é um hamburgão bolado, tá ligado? Hamburgão bolado. Mas, verdade. O frango é estabelecido como a comida que você come. A comida que você come. Que é, tipo, te restaura, tá ligado? E uma parada que, assim, cara, japonês come frango, americano come frango, todo mundo come frango, tá ligado? Frango. Tirando da Índia, que devem ter trocado os sprites dos jogos, cara, frango, tá ligado? Todo mundo não vai. Na Índia não, na Índia é vaca, né? Frango, tá ligado? Frango! Cara, essa frango, cara. Porra. Cara, essa porra aqui no. Cara, coitado dos frangos, moleque. Cara, e na metade dos anos 90, aqui no Brasil, com o Fernando Henrique, com a porra do frango um real, que ele falou que o que importa é que o povo brasileiro tá comendo mais frango. Caralho, meu irmão, Final Fight, Streets of Rage era o rolê, tá ligado? Caralho. E ainda mais. Nossa, engraçado. Olha só o contraste, porque tem a maçã também, né? Tem a maçãzinha. É só... Um frango, tipo. Frango mega gorduroso, chega pinga gordura. Não. É o frango assado, cara. E ele é. E ele é pura proteína, tá ligado? Mas tu pode comer como se o frango assado não tivesse gordura também, né? É, tu tá fora do rolê, Debs. Não, Debs, mas... sabendo não. Ah, mas são as duas pontas do espectro: frango assado, gordura pura. É porque não. Frango não é gordura pura. O frango é pura proteína e tem alguma gordura aí. E a pele do frango? A pele do frango é sinistra. Tá. Tira, tá, brother. Tu tira. Os verdadeiros cortes do whey tiram o pé. Dá pra ver, não. No Streets of Rage dá pra ver que é um frangão feito assim, nadando no óleo. Dá sim, pra ver. Cara, mas cara, é uma metáfora, tá ligado? Quando você abaixa e pega o frango no chão, não significa que você comeu o frango, porra. É um frangão de açougue. É um frangão de padaria. Poderoso. Também. E ainda é um frangão que viajou no tempo, que frangão de hoje em dia é aqueles que crescem com anabolizante ou sei lá o que nego dá pra aquelas galinhas. Nego dá um whey pra galinha, cara. Vai, tem as galinhas com whey, as galinhas siliconadas, tá ligado? Pra você comer quando chega aqui. E é exatamente o desenho. Nego dá um whey pra galinha. E é bizarro porque eu tô fazendo umas comparações aqui, tô olhando. Cara, os sprites do frango do Streets of Rage e do Final Fight são muito parecidos. Hoje em dia dava pra certo essa porra. De fato, você acho que a única coisa que difere é que um deles tem um pratinho maior embaixo. É verdade, cara. Caralho, que... Se bem que faz sentido, né? Porque o sindicato do chope, aí o frango, o chope, o churrasco. Mas a parada lá o prato lá é picanha. Sim. Mas eu confesso que realmente ia ser mais difícil fazer uma metáfora de, cara, isso é uma picanha 16 bits. O frango não, é um frango. Aqui é um frango, o ossinho, maneiro, frio. É, mas Final Fight, o olha frango só. Não é o item que dá mais life, não. Meu irmão, quem tentava fazer alguma coisa diferente, rolava um fail. Eu achava que o Alex Kidd comia um capacete, maluco, e aquilo era um bolinho de arroz. Era um copo de arroz. Se tivesse... Caralho, capacete? Sente aquilo, olha de novo, vai lá procurar. Vai no Google Imagem e bota, sei lá, Alex Kidd comendo capacete. Deixa essa porra aí. Pois é. Caraca, eu nem lembro mais o que eu achava que era aquele bolinho. Quais são os atributos que fazem Streets of Rage ser um jogo supremo de porrada pra cima? Beat'em up. Primeiro, vocês concordam que é um jogo supremo de porrada pra cima da geração? Sim, pra mim sim. Onde? Foi uma pergunta idiota. Tá vendo que eu ia perguntar pra vocês? Eu sabia que era uma pergunta idiota. Não. Mas você perguntou da geração e da vida. Da vida? Da vida, claro. Da vida. O beat'em up supremo. Cara, se for entrar naquelas definições de o que é hack and slash, não sei o que, bababá, não sei o que, etc, babá. Cara, olha só, eu vou falar que o Streets of Rage, ele é o melhor, definitivamente, com ambientação urbana. Sim. É. Se for pensar em outras ambientações, aí o Cadillacs e o Shadow of Mystara... eu gosto mais. Mas o Streets of Rage 2 é o beat'em up de ambientação urbana supremo, assim. Sim. Ele é melhor que o Final Fight 3. De longe. De longe, sim. Ele é melhor que o Streets of Rage 3 também, mas aí também. É outro esquema. Eu acho que o SOR 2 é o melhor beat'em up urbano. Streets of Rage 1 é melhor do que todos os outros Streets of Rage, né? Não, eu acho o 2 melhor. Você acha o 2 melhor? Ele é o fodão. Eu acho o 2 melhor. O 2 eu acho ele tecnicamente melhor, mas eu gosto mais do... É pelo seguinte, não, mas aí... Eu acho que é pelo que, o que mora no coração, né, cara? É o 1. Aí não, nesse caso. Porque o que acontece? O 1, o jogo é muito lerdo. O jogo é ele é naturalmente devagar. Mas cada porrada que você dá acerta muito forte. E ao mesmo tempo, cada golpe que você dá, o tempo que leva pro combo completar, ele é menor. O combo se completa muito mais rápido. O cara dá um tremidão foda quando apanha. O cara dá um tremidão foda quando apanha, então você pode dar um soquinho, o cara dá um tremidão, você vai agarrar ele e faz aquelas parangolés todos. O 2, o passo do jogo é um pouco mais elevado, é um pouco mais rápido. As suas porradas são um pouco mais lentas e elas batem menos do que no 1. O 2 é mais equilibrado nesse aspecto. O 3, você corre, o cara é 4, mas você tem que dar 15 mil socos pra fazer o maluco morrer, tá ligado? Tem aquele negócio de você dar o combo automático enquanto bate, isso é um cu também. O 3 é muito mais rápido que os outros. Só que às vezes a pessoa não repara isso, porque, por exemplo, o cara joga muito de Axel. O Axel no 2, no 1 e no 2, ele é o boneco equilibrado. No 3, ele é o tanque. O equilibrado é a Blaze. Então, o Axel do 2 pro 3, a diferença de velocidade dele não é muita, porque ele passou a ser o lerdo no 3. Então, meio que você não repara isso, só repara o lado ruim de, caralho, eu não bato porra nenhuma, sacou? Olha, se você acha o Axel tanque no 3, o Zan é o quê? O Zan é mais tanque ainda, só que o Zan é tipo lerdo absurdo, ele é tipo Zangief. Lerdo loucamente. O Axel no 3, ele é o que o Adam era no 1. E no 2, o skate é o melhor nome de boneco ever. Eu achava isso bolado quando eu era moleque, tipo 11 anos, que o cara, ele anda de patins, porque o nome dele é skate, sabe? Exato, cara. Caralho, cara, isso é um patins, tá ligado? É um patins, peguei no dicionário aqui, eu vou olhar como é que é patins em inglês. Skate. Eu falei, Não, para com isso. Não. Mas eu tava bom, eu falei, cara, por que não fazer tipo Rollerblader? O nome dele? Que nome dele é skate? Rollerblader ia ser o melhor. What's your name, boy? My name is Rollerblader. Caralho, cara, bora fazer um trailer do filme Rollerblade Runner. The Rollerblader. Caralho, que... Vai ser uma mistura de beat'em up com The Warriors, só que os caras são... Já tinha uma gangue de patins, não tinha? The Warriors? Tem. Meu irmão, no próprio Streets of Rage tem gangue de qualquer merda. Tem, com certeza. Não, mas o Rollerbladers é uma gangue de adolescentes de patins, estilo Daniel San. Pode então, ser. Vocês estão falando de um... São caras desquites de patins. Assistiu o quê? Roller Boy? Vocês nunca assistiram? Ah, não, tô ligado, mas, porra, foda-se, tá ligado? Eu quero fazer um... Mas aquele filme é um beat'em up de patins. Não, cara, eu quero... Ele tem umas cenas meio gays, assim, tipo, o maluco dando volta na lagoa de patins, sabe? Ah, normal, porra, pra mostrar as habilidades. Mas então, a gente tava falando, só voltando rapidinho, o negócio do Streets of Rage ser o melhor beat'em up ou não, né? Mas eu tava pensando que, se a gente for pensar pelo aspecto técnico em si, ele não teve nada de realmente inovador na época, né? Ele não fez nada demais que os outros não fizeram. Mas o que eu acho que, assim, a grande sacada do Streets of Rage é a união de função com estilo. Porque ele é um jogo muito carismático. Exatamente. Assim, você não precisa nem sempre inventar a roda pra fazer um negócio que marca. O que marca mais do que a coisa inovadora. A coisa pode ser inovadora num aspecto, mas a sinergia dos componentes não existe, por exemplo. E aí, cara, você pode ficar pra trás, tá ligado? Se você, o outro cara do teu lado, pega a tua ideia, mas completa os teus erros, pode ser que ele marque mais do que você, sacou? Isso é um risco que se corre, padrão, qualquer coisa. E grande parte dessa questão do estilo, do carisma do Streets of Rage é a trilha sonora, né, do Yuzo Koshiro. Exatamente. Yuzo Koshiro. Cara, porque assim, tem uma parada também que fala a favor do Streets of Rage e contra alguns outros beat'em ups. A maioria dos outros beat'em ups, né, dessa época, bem da época mesmo, Double Dragon, etc., ou nos consoles são ports da versão arcade, e aí são naturalmente inferiores. Final Fight é o melhor exemplo disso, nerfado. E aí o cara não fez o jogo pensando no Super Nintendo, ele fez o jogo pensando no arcade, portou, e aí cai qualidade de som, cai qualidade de gráfico, da porra toda. Ou eles são beat'em ups meio genéricos. Tem que contar, né? Tem que contar que é uma parada pra papar tua ficha e ficar lá frustrado no videogame, né? O Streets of Rage também é pra papar o seu tempo, pra papar os seus continuos. mas aí beleza. Mas aí o jogo fica naturalmente pior, isso é esperado. Ou então só aqueles beat'em-ups meio genéricos assim, ou então low tier, mid tier, low tier de beat'em-up, tipo, sei lá, Rushing Beat, tá ligado? Que é honesto, mas beleza, ninguém morre de amores por ele. É, ao passo que o Streets of Rage, pelo contrário, ele foi feito, o cara botou o Mega Drive na frente e falou: meu irmão, eu vou fazer uma parada pra rodar nesse cara aqui. Eu sei como é que é o som desse cara, eu sei como é que é o gráfico desse cara, eu sei tudo desse filho da puta preto aqui, dessa caixa preta. E eu vou fazer pra rodar aqui. E aí vai rodar aqui, e vai rodar bem pra caralho aqui, foda-se o resto. E pronto. Enquanto Final Fight do Super Nintendo era uma merda, o Streets of Rage no Mega Drive era bom pra caralho. E parênteses, e vai rolar aqui. A festa. Sega does what Nintendo don't! Não, e o interessante é que o chip de som do Mega Drive não era essas coisas, né? Era meio bosta, na verdade. Exatamente, mas aí que tá. Aí que tá. Você tá com uma guitarra desafinada. É difícil de usar. É diferente, é. Você tá com uma guitarra desafinada e sabe usar a guitarra bem pra caralho, o maluco com a porra da guitarra do Steve Vai não sabe tocar, foda-se, sacou? Aí que entrou a genialidade de Yuzinho, Roxinho. É. E assim, e as trilhas sonoras do Mega Drive, de modo geral, elas soam muito bem quando os caras fazem desse jeito. Tipo, a trilha do Streets of Rage. Quando a galera sabe mexer, não é sabe bem mexer. Feito, sim. Soa bem pra caralho, assim. Falar assim, cara, é isso. Eu nasci pra ouvir essa merda. Sim. A trilha do Streets é muito envolvente, cara. Aquele sonzinho house, anos 90. Sonzinho de boate, né? Sonzinho de boite. O Yuri frequentava as boites. Frequentava louco as boites. Tinha tudo. Sabe, e todas as trilhas são marcantes. Até a trilha do menu de escolher o personagem, cara. Eu tenho essa música na cabeça até hoje. Tem uma parada que eu fico pensando outro dia, que a música, ela é muito maneira, a música é muito empolgante, é prazerosa você ficar jogando e ouvindo aquela porra, porque música de videogame é assim, você vai ter que ouvir a música o tempo todo, então pelo menos que ela seja maneira. Agora, eu acho que ela não tinha o clima do jogo, e o jogo ficou com o clima da música, um meio termo entre o clima da música e o clima do lugar da zoeira. Não, eu também acho, que a trilha sonora, durante o jogo a trilha sonora não se destaca, mas isso é bom. E quando você presta atenção demais em, por exemplo, filme, quando você presta atenção demais na música e tá tocando durante o filme, cara, porque o filme é uma merda, tá ligado? É. Porque ele é pra compor um negócio, ele não é pra se destacar. A não ser que seja aquelas cenas dos filmes dos anos 80 iradas, que começa a tocar uma música inteira e fala isso. Treinamento, música de treinamento, aí mostra o treinador de braço cruzado e fazendo que sim com a cabeça, e tudo passa muito rápido, e você consegue compor essas músicas na hora. Se a gente quiser, a gente compõe uma música dessa na hora aqui. Road to the victory, I will never give up, never give up. Climbing your stairs, do your exercise. Do your exercise, climb to the top, climb to the top. Climbing to the top. Top to the top. São músicas motivacionais. São músicas motivacionais, cara. Músicas motivacionais pra te motivar a dar porrada. Eu falava que era o último período do inimigo da faculdade, que era estudando física e o monitor do lado de braço cruzado fazendo muito bom, garoto. E tocando essas músicas de Karate Kid, tá ligado? Não, é o estilo de música. É justamente o estilo de música que você vê nos filmes de luta da época, quando o Daniel Santos tá treinando, aquele momento assim, não temos tempo suficiente pra mostrar tudo acontecendo no filme, vamos fazer tudo rápido agora, num clipe, e passar para o final do torneio. Quando o Van Damme tá treinando, quando o Van Damme tá fazendo a abertura. É, isso aí. Exatamente isso. Muito bem bolado. Tem o episódio de South Park, que é o episódio do WoW, né, que é Make Love, Not Warcraft. Tem uma cena em que eles decidem, eles falam assim, cara, o único jeito de derrotar esse cara que tem um level maior que o level do GM, que é ficar enfurnado na floresta, ficar matando porcos level 1 até alcançar o level dele, porque o cara ficava matando os outros lá de fora, né? Então eles sentam todo mundo na casa de alguém, no computador, e começa a tocar a música Live to Win Till You Die, e mostra eles matando porcos, tá, tá, tá. Aí fica a música, eles engordando assim, bebendo energético na frente do computador e subindo de level e ficando tojo e tal. A cena é genial e total anos 80, velho. Matando porcos. Lembrou de Tomba isso. A cidade tá na zoeira, entendeu? O sindicato do shopping tá tocando terror. Então, três policiais viraram e falaram: meu irmão, vamos tomar partido aqui com as próprias mãos, vamos fazer justiça. Queremos carne passada e foda-se. Vai se fuder. Eu quero meu molho de alho, tá ligado? Na carne. filha da puta. Essa é a história do jogo. Se você não conhecia... Morria de alho com manteiga. Não, o Dark explicou. Lambado. Lambado. Sim, explicou. E... E eu queria ouvir um pouco de vocês, podendo falar aqui do Daigo, qual é a experiência, que as lembranças boas que esse jogo traz a você? Quais são as coisas que o pequeno Daigo, que já tinha 30 anos, jogava quando era criança? Streets of Rage 1, eu conheço primeiro como briga de rua, porque era assim que pediam na locadora da minha tia, quando eu trabalhava com ela nas férias em Brasília, todas as férias. Ah, verdade. Tem briga de rua, tem lutinha, tem andar e bater. Lutinha. Lutinha. Em Brasília, dependendo da locadora, se você pedisse Streets of Rage, eles não sabiam o que era. Você tinha que falar, não, o briga de rua. Ah, tá aqui o cartucho. É, o de briga. Em Brasília era bem isso. Porque tem o de briga um contra um e tem o de briga. Pô, lá onde eu morava tinha o Streets of Rage e todos os outros jogos eram tipo, aqueles jogos tipo Streets of Rage ali, do Super Nintendo, ou aquele fliperama ali. É, bem isso. Aquele jogo de tipo... Briga de rua do Mega, você quer esse? É, esse. Não, e se tipo... a pessoa não soubesse qual era, você podia ainda ser mais específico. Não, é o briga de rua da mulherzinha de roupa vermelha. Aí a pessoa sabia. O mais clássico é, pô, quero jogar aquele jogo tipo Streets of Rage dos dinossauros, tá ligado? Exatamente, tem essa parada, exatamente. Mas aí é uma época boa pra caralho, porque a gente entrava e ficava um batendo no outro, assim, que tinha o Friendly Fire bonito, né? Aquele povo brigando fora e dentro do jogo. Porra, era uma época de caos, era uma época maravilhosa, eu não sabia que era tão feliz. Amizades eram destruídas dentro do Beat'em Up. As pessoas falam, não, Mario Party destrói amizades. Moleque. Moleque, quando a porra fica séria no beat'em up e o player 1 e o player 2 começam a cair na porrada ali, junto com os inimigos, uma suruba. Como é que é o nome que a gente tava falando, né? Que era a putaria familiar. Tá rolando aquela putaria familiar ali, cara, amizades, pelo menos por 24 horas, são terminadas. Sim. Não, então voltam ali mesmo. O cara fala, não, tô precisando aqui, sua ajuda pra passar um chefão, me ajuda aqui, viado. O cara já vem, não, agora nós é brother de novo. Mas é assim, o 2, eu já não trabalhava mais em locadora, mas quando veio. Porque a galera falou, não, você viu o Streets of Rage 2? Eu tinha visto numa revista alguns meses antes de pegar no jogo. Se eu não me engano, foi uma Ação Games mesmo. Eu vi aquilo assim, caralho, que esse gráfico foda do cara. Nossa, vi! Caralho, aí, ganhou 5 em radicalidade. Tem que comprar essa porra. Radical. Aí demorou pra chegar nas locadoras, eu fiquei meio puto por causa disso. De Belo Horizonte pra São Paulo, teve um lag brabo, assim. Mas quando chegou, chegou. Primeiro fim de semana que eu peguei pra jogar aquilo ali, assim, juntou a galera lá em casa. Eu, Granveio, mais uns amigos, assim. A gente não saiu da frente da TVzinha de 24 polegadas, ó. Umas 8 horas só jogando aí, essa porra direto. TVzinha 24 polegadas, assim. Pra 93, tá ligado? Caralho, tu era muito rico. Não, não era rico. Não, meu pai era rico, fez uma treta e descolou uma TV dessa. Assim, foi uma das primeiras da região, mas meu pai não pagou, não. Ele foi treta. Ostentação com dois S. O velho sempre foi fã disso. O velho sempre foi fã desse negócio de ostentação, mas ele não era fã de pagar, não, tá ligado? Não, o pai do Dago é tipo um rapper caloteiro, sacou? Ele ostenta, mas não paga. Cara, fala que seu pai canta rap, Dago, por favor. Ele tem o cabelo de cantor de rap, certo? Não, ele é tipo o King of Chinatown, tá ligado? Não, meu pai não parece chinesão. King of Chinatown do rap. Ai, caralho. Agora o 3 eu só tive tristezas. Eu morava no interior, quando ele chegou na minha mão, eu fui jogando assim. Porra, não é a mesma coisa. Aí a trilha sonora começou a doer na minha cabeça. Cara, que música de merda. Todo mundo briga muito por causa disso. É não, cara, é a trilha sonora da época. Então, faziam música de merda na época. Refletiu no jogo. É culpa minha que eu não gosto. É, o 3 realmente é muito baixo, né, cara, dos outros, né? Assim, é um padrão ruim também, que o Yuzo Koshiro resolveu terceirizar errado a parada, sacou? Ele e o irmão dele, a Ayano Koshiro, e o Motohiro Kawashima, que depois foram trabalhar com ele na Ancient e tal, esses três filhos da puta, eles pegaram a música do jogo, colocaram naquelas drum machine, tá ligado? Aham. Aqueles sintetizadorzinhos. Aham. E eles foram deixando a rotina da drum machine e fazer a trilha sonora do jogo. Então eles não fizeram a trilha sonora. É tudo... Eles só deixaram a drum machine fazer. É algoritmo de composição só, caralho. Exatamente isso. Que rolê escroto. Aí, tipo, isso aí você vai se perguntar, por quê, cara? É, tá claro. Não tinha tempo de fazer, o jogo até atrasou. Rapidinho, para aí, que rolê escroto não. Que Roller Brain Runner! Roller Brain Runner! Roller Brain Runner! Roller Brain Runner! Meu nome é Rollerblade, você precisa não ver. Vou deitar e rolar na cara deles. Cara, o próximo EGJ de jogo que vocês fizerem aí. O próximo jogo da Mafoda Soft. Um dos próximos, pô, tá uma fila já aí, cara. Tem o Duke de Caxias Warriors, o caralho, já na tem o Rollerblader Scrotters. Rollerbladers. Peraí, agora. Cara, não, peraí. Ah, quem é você? Por que você fez isso? Eu sou o Rollerblader. Mas aí agora, por favor, vocês me digam quais são suas experiências com a série em si. Rebex. Bom, então, no meu caso, eu cresci jogando videogame com o meu irmão, que é 8 anos mais velho que eu. Então, eu cresci imersa nessa cultura de filmes, de luta, de jogos e tal, muito por causa do meu irmão, né? Esse irmão é o que sou eu? Não. Ah, é o outro? O que é você é o mais velho que paga um foda-se gostoso pra videogame, tecnologia, etc. Parece comigo. Peraí. Paga um foda-se gostoso. Cara, eu puxo... Peraí, como é que funciona? Cara, caralho, pra Cília, né, cara? Como é que funciona que eu não saquei? Sei lá de onde eu tirei isso, mas... É que telefone, eu queria uma pizza. Esse pagamento, senhor. Eu foda-se. Eu vou pagar em foda-se. Que foda-se. Tá sendo pago em foda-se. E se reclamar muito, eu vou pagar em foda-se dobrado. Falou, valeu. Mas e aí, Rebeca? Cara, eu preciso fazer um filme por noite. Vou pagar em foda-se gostoso. Colocar até aquela voz do... Colocar aquela parte do peru da festa do Costinha. Vão rolar fodas aqui. Vão acontecer fodas aqui. Vão rolar fodas aqui. Enfim, né? Então aí o meu irmão mais velho não liga pra videogame, mas o meu irmão do meio, que é 8 anos mais velho do que eu, ele que era um viciado em games aqui em casa, e aí eu cresci imerso nessa cultura, né? Então pra gente, como a gente sempre jogava juntos, era muito legal a gente ter um beat'em up que a gente podia dividir, compartilhar. Então aí ele sempre jogava com o Axel e eu sempre jogava com a Blaze. E pra mim, o outro... Hã? Coitado do Adam. Sim, o Adam... Cara, tinha a gente pagava um foda-se gostoso pro Adam. Porra, bicho, que errado. Eu só jogava de Adam. Era praticamente uma narrativa emergente aí dos irmãos salvando o mundo, né, cara? Era! Exatamente. A gente imaginava que nós éramos irmãos. A gente contava mas vocês não eram irmãos, porra? Não, no jogo. A gente imaginava que a Blaze e o Axel eram irmãos, estavam salvando a cidade. Eram irmãos Lannister, só se for. Foi. Mas enfim, né? E aí, pra mim, que era menininha, era muito legal eu me ver representada numa personagem feminina que, pela primeira vez, não era a namorada sequestrada ou a mulher que morreu e o cara vai se vingar. Né? Porra, era, não, a mulher que saía da porrada. Até aquele ponto. Porra, foda-se que não tenha muita inovação, mas, cara, tem uma fucking mulher pra você jogar na porra do Streets of Rage. Coisa que não tinha em nenhum outro canto, sacou? Ela não é a sua princesa que tá em outro castelo. É. Porra, ela não tá no castelo. O castelo é a porra da Cidade da Fúria, meu irmão. É uma rua da fúria ali, da porrada da zoeira. A SEGA faz o que a Nintendo não faz. Vai tomar no cu. Uma mulher que caía na porrada e com bare hands também, era exato, muito foda na época. Pô. Pegava o cano e batia, dava facada, garrafada, era muito legal. Ela dava facada melhor que os outros. Faca era sinistra. E ela é tão mais foda que os outros, cara, porque ela é mais fraca que os outros. E mesmo assim, foda-se, tá ligado? Vou enfiar porrada em geral, assim mesmo. Mesmo sendo mais fraca. Blaze, porra. Representa. Blaze representa. Então, cara, em Final Fight 2 copiou isso descaradamente, botando a máquina. Caraca. Caraca, moleque. Foi isso, e também o que me marcou muito na época. Final Fight pagou um foda-se gostoso. Sim. Mas enfim, aí finalizando, o que me marcou muito também foi a trilha sonora, que até hoje eu uso as musiquinhas de Streets of Rage como toque de mensagem, etc. E também os sons, que eu adorava o grito dos capangas genéricos, que eu sou uma pessoa bocó que fica feliz com sons esquisitos. Ah! Eu adoro, então eu acho muito bom. É legal, cara, vocês já perceberam o barulho que a tia sadomasoquista do chicote faz, cara? É tipo, ai, eu sou tido. Um grito muito bizarro, estoura o microfone. Aquele cara chinês que dava voadora tinha um A mais grosso. Esse cara é um filho da puta, cara. Tava jogando dois hoje de manhã e na fase do elevador toda hora cai um filho da puta desse dando bicuda já. Filho da puta. O que vem fazendo malabarismo com um negocinho de fogo ou com a faca, ele não faz barulho, né? Eu não lembro. Tem dois tecos diferentes. O que vem com a faca fazendo malabarismo é o Jack. E o que vem rolando igual um retardado, igual um blanco, é o Zanza. Mas eles gritam? Eu não lembro. Os malabaristas, o barbudão. Agora eu não tô lembrando o grito deles. É o mesmo grito. É um grito. É, enfim. Aí eu me divertia muito com isso aqui também. Aqui chegamos à nossa discussão aqui. Não era... Não, eu tenho certeza que era... Tá bom, tá bom. Era Uri! Aí não podemos esquecer do grito da vez. Ei, ei, ei! Não, o de balão também era diferente. Era iá! Nevoava quilômetros. E você, Ninja na Mega? Vamos lá, que eu tenho 6% de bateria. Eu vou contar uma história rápida, então. Bem, uma coisa que eu lembro muito do Street of Rage é que eu tive o Mega Drive, eu comprei porque eu tinha uma tara violenta no Porco Espinho da zoeira, que eu jogava no Master System, e eu lembro muito quando eu ganhei aquela edição que vinha com Sonic 2 já, e bazaz. A maioria dos jogos que eu conhecia depois do Mega Drive e tal, eu tinha jogado os ports no Master System. Eu tinha muito jogo, muito jogo no Master System. Então, acabei não jogando no Mega Drive alguns, tipo, sei lá, Altered Beast, Golden Axe, essas coisas, eu joguei no Master, né? Só que o Street of Rage foi o jogo que eu falei, caralho, né? Mega Drive, cara, não tinha Street of Rage no Master System. Tinha pra Master System? Tinha. Um port bem porco, mas tinha. Totalmente. Só tinha o Hex e o Blaze, não tinha nem os três. Como era criado em fliperama, já com 6, 7 anos, já tinha Final Fight nessa época. Quando eu comprei o Mega Drive, uns 3, 4 anos depois, a primeira coisa que eu fui procurar era a porra do Beat'em Up, tá ligado? E aí o Streets of Rage foi bem nesse rolê. E aí, como na época já tinha saído acho que o 3, se não me engano, jogava mais o 3, porque na locadora era o mais novo, etc, achava que ia ser o melhor. Mas depois que eu fui vendo o 1 e o 2 melhor, assim, eu falei, cara, o 3, tipo, muito abaixo. E aí foi jogando mais o 1 e o 2 mesmo. E o 2 eu acho o melhor, mas eu respeito a opinião de vocês de que o 1 mora no coraçãozinho puro da Rebeca. E tem essa parada mesmo, assim, de ser o negócio que você jogou mais ou jogou primeiro, e isso é razoável, assim. Provavelmente deve ser porque o 1 foi o que eu joguei primeiro. Isso, mas é o que você deve ter jogado mais, etc. É, era o que eu mais jogava. Exatamente. Mas eu concordo que, tecnicamente, o 2 é superior. Com muito ódio, cara. Meu Jesus. Quantos jogos? Vocês não viram aqui na... Não viram aqui em off, mas o Daigo, ele deu tipo um grand upper no Ninja Inimigo. Ele até caiu a conexão do cara, tá ligado? Pô, essas pessoas me culpando aí, cara. O cara caiu graças caiu a... Caiu a conexão do cara. Ciclone tropical, cara. Caiu... Na verdade, é porque ele ficou tocando punheta com o laptop na bateria e agora ficou sem bateria no laptop. Ah, mentira. Ele comeu um frango estragado e foi pro banheiro. Também tem isso. E assim chegamos ao final da 176ª... Eu gosto de jogos de diversão, falamos de Ruas do Ranço, esse poderosíssima franquia do Mega Drive. Quero agradecer a Pepsi e ao Daigo por estarem aqui conosco desde 10 da manhã de um sábado, tá ligado? Não é? Não parece, mas é isso. A temporalidade do podcast às vezes não deixa transparecer o sofrimento que é o ranço, o ódio, a fúria que é a gravação. Então vocês podem chegar a entrar em contato conosco pelo nosso e-mail eugostojogos@baixofritosoco.com. Estamos no Facebook com a nossa fanpage fb.com/baixofritosoco. E o mais importante é o grupo do Facebook da galera, que é o facebook.com/groups/baixofritosoco. Ele é inconfundível porque é um grupo de Facebook que tem uma capa linda com dois magníssimos olhos verdes que porra, são da eu querida Rebeca Yoshi. É amor, é ódio, é fé, é esperança. Olha, eu confesso que eu tô sentindo falta de JRC me abençoando toda vez que eu entro no grupo. Mas é porque aquilo é tipo seu filho, aquela foto, você que fez, ó. Verdade. Mas tudo bem, agora eu fui promovida a Beholder of the Zoeira. Isso. Fiquei feliz com essa promoção. São os olhos do mundo de Rebeca que estão olhando pra sim, todos nós. A observadora de todas as zoeiras da vida. É. Sabe aquele meme? Falo nada, só observo. Falo nada, só. É a cara, porra, é a cara da Rebeca. Você fala, cara, falo sou, nada. Estou observando aqui. Apenas vídeo. Exatamente. Então entre em contato conosco lá, temos o tópico de perguntas semanalmente, sempre antes da gravação dos e-mails, né, pra quem não sabe de onde aquilo vem, não vem da puta que pariu, não vem do além, muito menos do Twitter, vem do grupo do Facebook. E as zoeiras afins, né, estão sempre por aí. Algum recado? Dá algum recado? Herói? Como é que tá na Herói? Estamos sempre lá na Herói, escrevendo sobre quadrinhos, dando spoilers para aqueles que não leem. E vira e mexe algumas listas maneiras que o Dag e o Matheus fazem de... Teve uma muito boa agora há pouco tempo. Acho que foram vocês dois. Os heróis de novela? Não, não. Essa também é boa. Mas assim, uma que é essencial mesmo, que é assim: top 10 animes que não passaram no Brasil. Sim. Ah, sim. Essa cara, foi boa pra caralho. Acho que foram vocês dois e o Mussa, não foi? O Mucioli ajudou ou não? Porra, um monte de gente ajudou. Uma galera ajudou. Porque tinha o Guarara também. Tinha umas paradas escritas com esse nome do Guarara, do Mucioli, etc. E ficou, cara, ficou muito bom. E tem uma do Tokusatsu também. Que... Né? Tokusatsu que não passaram aqui que te viam. Tokusatsu é mais difícil de você conseguir ver. Mas é pra você tomar ciência é importante. Sim, agora, você saber que existe, você os animes são todos muito acessíveis e vale a pena dar essa olhada. E a Bebs só, mais porque vocês devem ter pelo menos uns 4 deles no Crunchyroll, né? Talvez, provável. Na verdade, acho que não. Eu não lembro agora a lista, mas não deve ter, não. Mas talvez tenha no futuro. Eu acho que não. Eu acho que Attack No. 1 vocês têm. Não tem, não, no brasileiro. Oh, que pena. Attack on Number One. E aí, Bebs, como é que tá lá no Curse of War? Ah, no momento eu estou preparando o especial September 28th de Resident Evil, que todo ano rola no blog, então mês que vem vai ter. Já estou preparando desde agora, porque esse ano vai ser uma coisa muito louca. Sim. Vamos ver lá. Sim, mas né, depois eu comento com vocês em off. O 28 de setembro, eu acho uma data importante, eu reconheço a importância dessa data, que vai ser um domingo, inclusive, esse ano. Mas a verdadeira data importante é 7 dias antes disso, né? 21 de setembro. É a noite do 21 de setembro, né? Que tu se lembra. Pô, você se lembra, Rebeca, do 21 de setembro? Cara, só palavras de amor, cara. Você não se lembra? Não. Caralho, do amor que todos nós, seres humanos, partilhamos naquele dia? Não. Não lembra? Caralho, Rebeca, diz que você lembra, cara. Não, o que é? Diz que você lembra, cara. O 21 de setembro. Beleza, então, senhores, até o próximo episódio do Baixo Petição. Não vou falar. Até o próximo Eu Gosto de Jogos. Fiquem com Deus e Earth, Wind and Fire. Oh no!